Jerusalém, cidade de luz eterna, a tua igreja triunfante reinará, dando glórias e honras ao Senhor, ao contemplar seu reino de amor. Jerusalém, Jerusalém, eterna glória do Senhor. Os seus remidos, aleluia, cantarão em teu louvor. Jerusalém, Jerusalém, eterna glória do Senhor. Os seus remidos cantarão louvor. Jerusalém, cidade de luz eterna, onde os remidos um dia hão de morar. Nesta cidade santa e tão bela, muito em breve eu hei de contemplar. Nesta cidade santa e tão bela, muito em breve eu hei de contemplar. Jerusalém, Jerusalém, eterna glória do Senhor. Os seus remidos, aleluia, cantarão em teu louvor. Jerusalém, Jerusalém, eterna glória do Senhor. Os seus remidos cantarão louvor.